59, livre decolagem, pistão no 7, Mike Eco Vitor. Alfa Vitor Juliette. Meu Romeu Lima, livre acionamento de reporte para o táxi, pátio 5. Azul 4299, vento 1900 graus no 59, livre decolagem, pista 10. Papa Romeu, Mike Eco Vitor, decolar 228. Chame agora o controle em 199, decimal 35, bom gol. Controle 935, Vitor. Total. Total 991 para Fortaleza, autorizado nível de voo 310. Decola da 10 após curva à esquerda, saída Momo, após voo Frutti. Controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, responde 5553. Total 991 autorizado nível 310 para Fortaleza. Decola 10, curva esquerda na Momo Frutti. Controle 1935, torre 126, transponde 5. Total 9911, corrigimento correto, depois pronto para puxa e acionamento. Está pronto para puxa e acionamento, total 9911. Romeu, Romeu Lima, confirma o PAB? Tipo 00, autorizado em gasolina Juliette, pátio 1. Taxi Índia, ponte esperada 10, torre 118 decimal 6. Passiva, cruzando, Rubens, Apache, Pau, Criança, ponte esperada, 18, 6, 8, 6, 0. Felipe 00, confirme aí, pessoas a bordo? 8, 08. Seguinte. Claro, o pushback de treinamento na 4, é de 29. O MGT 581, aguarde para o push. Afirmativo. Azul 4299, suba para 3, nível de voo 360, saída Dael. Dael, nível 360, azul 4299. O Xané 6312, Xané Recife, no 26, decimal 85, no 33, decimal 65. 1285, 1365, 1365, 1365, 1365, 1365, 1365, 1365, 1365, 1365, 1365, 1365, reporte pronto para o táxi. É, confirma, após a passagem da aeronave na cauda, está autorizado? 9581, após a passagem do P3 da sua cauda, autorizado, puxe, reporte para o táxi. Ok, após a aeronave, vai nesse 581. 1115, mais que é e 5221 decolado 32, controle 199 decimal 35, bom voo. 1935, graças, bom serviço. Israel, após voo Leda, após eu, controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, após 5542. 5241, 221, contato radar na decolagem, sopa nível de voo 200, é Darko. 200 na ar. Com 9 colegiamento correto, reporte plano para posicionamento. De November Alvo, autorizado para 2500 pés. Zero, vento 080 graus, 1,6 dúzia nós, variando até 20 nós, Olimpo 00. Está no ILS avistando o voo 1888. Voo 1888, complete sinal ILS, chame torre, 1-8-6. 18-6, obrigado. Táxi via Índia, pode esperar dar 1-0, torre 1-8-6. Índia, 18-6, bom, bom fracasso. Torre Salvador, bom dia, 1-8-8-8, 1,5 milha do externo, embaixo da base. Gente, voo 1-8-8-8, continua a aproximação, guardando a autorização de pouso. As coisas. Terminada no 1.0, passa a bordo, 3.5, alternando na calça. Total 991 no centro. Jet 5811, mantém o ponto de espera da 1-0. Mantém, Olimpo 00, decolar 235, curva esquerda, 1.000 pés, reporta na perna do vento, pista 1-0. Olimpo 00, copiou a informação? Afirmativo, perna do vento, curva esquerda, 1.000 pés, reportando. Voo no 888 para informação, agora nós temos um T3 da Força Aérea Brasileira, mantendo a perna do vento, 1.000 pés, sem interferir com a aproximação. Livre pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-5 nós, variando até 20 nós. Livre pouso, observando, Urugã, entrando na avião, patrulha. Romeu, Romeu Lima, decolado agora os 3.6, mantém o setor sul, aguardando para o cruzamento do campo. É, ó, mantém o setor sul e subindo a perna inteira. 1-4-2-9-4. 1-9-8-2, a sua identificação, autorizada a chegada a margem, desce para nível de voo 0. Para negativo. Oceania 63, 1-1, para Guarulhos, autorizado nível de voo 360 via UP Whisky 50. Decola da 1-0, após curva à direita, saída da EL, após voo Ileda, após EUT. Controle 1-1-9-35, torre 1-1-8-6, transporter 5-5-6-1. Saída da EL. Leda, Eudes, 119-35-286-5561. Scania 63 Lula, cotejamento correto, resposta pronto para puxa e acionamento. Estaremos prontos para puxa e acionamento. Alô, ali mantém solo zero. Papa Romeu Mike Eco Vitor, livre frequência para coordenação. Então, Romeu Lima, autorizado o cruzamento do campo, aguardando transferência de comunicações, ok? Poderia repetir para o Romeu Lima? Autorizado o cruzamento do campo, aguardando transferência de comunicações, o Romeu Lima. Bom, vai cruzar o centro de decolagem da 1-0, mantendo o Gilberto. O gol no 888, no solo 38, liberando agora via Eco, solo no 21, no decimal 9. É com 209, gol no 888. Azul 4299, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. Voador, gol 1888. 1-888, Pozzoli, João, pátio 1, portão 3, Alfa e Juliette, autorizado o táxi. 1-888. Portão 3, Alfa e Juliette, táxi, 1-888. Olympus 65, voo local Atlântico, radial 145, 125 milhas. E conforme então, para o Atlântico, radial 145, o nível de voo 200, decola a pista 10, vai curvar à direita e sair direto na radial 145 de Salvador. Correção, curva esquerda. Curva direita, afirmativo. Direita, 125 milhas. Controle 1 no 9.35, torre 18.6, transponder 2641, canais Tango no 8, Tango 105, Olympus 65. Tenta fazer interceptar a permanência do vento, aguardando para a base, 00. Afirmativo, apenas só confirmando o visual com a aeronave que acabou de cruzar o campo agora e prosseguindo via a linha do litoral norte. Negativo, tem informação na etiqueta. Ciente, então o repórter reinterceptando a perna do vento, nem precisa avisar. Perna do vento, Objeto 5891, apenas para informação, nós temos um P3 da Força Aérea Brasileira no setor norte do aeródromo sem interferir com a sua decolagem, ok? Quando pronto, livre decolagem, pista 1-0, vento 0, 9-0 graus, 1-6 dúzia nós, variando até 2-1 nós. Tá, gente, o tráfego vai iniciar, vai ter que... Limpo 00, alonga a perna do vento, aguardando para girar base, ok? Afirmativo, permanece do vento, aguardando autorização para base. Jet 58, no 1, no decolar 241, no controle em 1-9, decimal 35, bom voo. 0-9-3-5, bom. Controle de Salvador, Web 581, decolou, está cruzando 1.200. Web 581, contato radar decolagem, sua para nível de voo 360, saída Arbor. 360 na saída Arbor, Web 581. Trip 5414, gente da fila. Isso, 190. Da Mari. Vou na proa de Mari. Autorizado Mari. Copia a informação? Desculpa, não copia, pode confirmar. Livre base, aguardando autorização de toque remetida, o Olimpo 00. Livre base para o 00, aguardando autorização. A B-581 não pode voar Arbor? A B-581 não comprou o perfil da saída. Tá mantendo. B-584, esse está nervoso, 060. 060, autorizado. A244, controle 199.35, bom voo. 1935, muito grato, até já. Olimpo 00, check trem, autorizado toque arremetida, pista 10, vento 0, 90 graus, 195 nós. Livre, toque arremetida, o trem está baixado e travado, Olimpo 00. Meu Bravosca, dono para acionamento. Dono meu Bravosca, senhor, espere para cópia. Zero, tocou arremeteu aos 47, autorizado curva esquerda, perna do vento, pistão no zero, aguardando para girar base. Perna do vento, meu pé, aguardando para base, Olimpo. Fica pronto para cópia? Romeu Bravosca, pronto para cópia. Controle é o 354-194. Trip 5414, desce para nível de voo 060, será da Mari. 060, da Mari. 5414. Tempo 00, livre base, reporte na final, três pousos baixados travado. Livre base, reporte lá na final. Olimpo 00. Afirmativo, apenas para informação, já temos um Boeing da Gol a um minuto de duna, ok? A gente vai agilizar. Salvador de Papa Romeu, Índia 90 Alfa, solicita a descida para o 1910, regresso Salvador. Papa Romeu, Índia 90 Alfa, desça para o 1010, reporte ingressando Interlagos. Meu pé já apontará ingressando em Interlagos, em 90 graus. Webjet 5811, chame centro Recife, frequência 126 decimal 0, alternando 128 decimal 8. 260282, pode ser. Salvador, bom dia, 1397. Blue 297, prossiga. Gente, Deus, dá pra me adiantar a subida pra Congonhas? Aguarde. E batido em quadrilha nacional. Ciência livre, toque arremetida, pistão no zero, vento zero, corrigindo, vento 1 no 0 graus, 1 no 5 nós, variando até 2 0 nós. Cinco, 5221, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alternando 133 de correção. Frequência 126 decimal 0, alternando 128 decimal 8. 5414, após etapa, desça para 2000 pés, que é na H1014, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Descendo para 2000, após etapa, reporte estabilizado, 5414. 65, autorizado táxi via hotel, reporte para o cruzamento da pista do zero. Presente curva esquerda, o nome PES, reporte cruzando através norte da torre de controle. Do vento, meu PES, reporte através norte, Olimpo 00. O Gol no 982, check-trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 no 0 graus, 1 no 4 nós, variando até 1 no 8 nós agora. Apenas para informação, temos um P3 da Força Aérea Brasileira, mantendo 1 no 1000 PES, agora ingressando na perna do vento, sem interferir com a sua aproximação. 927. Delta 3859 está pronto para o táxi. 117 a bordo, 4h40, alterna Campinas. Olimpo 00, mantém a perna do vento, 00, aguardando para tirar a base. Perna do vento, aguardando autorização da base, Olimpo 00. Está em Índia, por conta do perdão, 0186, bom. Zulu Alfa, reporte Paris. Livre base, aguardando autorização de placa remetida. Livre base, aguardando autorização. Bono 982, solo 54, libere próxima direita via Eco, chama solo no 21.9. Mantenha a posição antes de ingressar na Alfa, ok? Chama solo no 21.9. 982, sim. Bom dia, gol 1982, vibrando a hora. Gol 1982, autorizado táxi via Alfa, siga o Força S7203. 7203. Limpo 00, já baixar travado. 09, está com o ponto 0, visual para a 26.85, alternando 133.65. 3.8.5.3.3.8.5, total 99, 0. 99. O quem chamou a torre foi o TAN 3.8.5.9, confirma. São 3859, após a passagem do P3 da Força Aérea, nem mantém de plano zero. Após a passagem do mesmo ali, mantém de plano zero. Gami 2, frequência 18 decimal meio. Zona 1, box, meia dúzia, para pushback acionamento. Você é 63 Luna, autorizado push acionamento, reposto pronto para o táxi. Autorizado, portar na táxi, 63 Zona 1. 65 para ingresso do pátio. 5414, Atlético IMF, chame torre 1-9, decimal 6. Você matou 826, 5414. Controle, o Índio November Alpha, agora corredor Interlagos, Papai. Papai, meu Índio November Alpha, reporte rotatória. Será rotatória, Índio November Alpha. Olimpo 00, topou RMT 857, da presente curva esquerda, ingresso na perna do vento, no mil pés, aguardando para gerar base. Do vento, mil pés, aguardando para a base, Olimpo 00. Tripe 5-4-4. Trip 5-4-4, continua a aproximação, reporta marcador externo, trem de pouso vai estar travado. Reporta externo, com check de trem, 5-4-4. Sente o Romeu Bravo, Oscar, livre ingresso, reporta alinhado e pronto.